você. Essa eu fiz pra você. Essa eu fiz pra você. Essa eu fiz pra você. E ela tá linda, arrumada. Todo lado da mais gata. E hoje ela tá comigo. Casa o perigo pela madrugada. E hoje ninguém vai dormir. É a lei da atração. De salto ela fica mais alta. Se sente mais gata e sente o mundo na palma da mão. Na palma da mão. De salto ela fica mais alta. Se sente mais gata e sente o mundo na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. E ela gosta de dançar. E hoje ela quem vai pagar. Não dá pra discutir, quando ela bebe é melhor concordar. Hoje nós vamos curtir, e amanhã não se preocupar. De salto ela fica mais alta, se sente mais gata e sente o mundo na palma da mão. Na palma da mão. De salto ela fica mais alta, se sente mais gata e sente o mundo na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. Eu tô tentando musicar essa mina, transformando ela em rima, achando a melodia da música proibida. E conheci essa noite, mas já seguia ela e não era de hoje. Ela fecha o olho e dança, acende um cigarro, me olha, dá deixa e me deixa na palma da mão. Na palma da mão. De salto ela fica mais alta, se sente mais gata e sente o mundo na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. Se orienta. Essa eu fiz pra você.